Bem-vindos, cambada, Neo Player Podcast, episódio número 15. Começando agora com nossos camaradas de sempre, Guilty Gear. Dissection. Steam Controle, vem em mim. Cisne Negro. Se essa bateria não durar, olê, olê, olá, esse podcast não vai rolar. E eu, Rômulo, host desse podcast, enquanto durar a bateria do meu laptop. Guilty Gear, o que você jogou hoje que não foi League of Legends? Não foi exatamente hoje, mas eu joguei aí parte da semana, Street Fighter X Plus Alpha. Esse jogo é mó da hora, mano. Pra ninguém ficar em dúvida, eu joguei o Strial. E jogou o quê? O Strial do jogo. É que sim, nos golpes e alguns combos, que jogou a Ultra, a Super, sei lá, já viu isso aí. Só que a diferença lá é que na Strial do jogo, dessa versão antiga, é que você libera os personagens, como você vai completando certa quantidade, né? Você jogou um ou dois, Claudio, né? Eu joguei um. Eu tenho dois, mas não gostei muito do dois, não. Vai entender. Cara, esse é um dos jogos mais sinceros que tem. Tem um jogo o não gostava, bom, né? E o pessoal desce a lenha nesse jogo, mano. Incrível. Eu acho esse jogo ótimo. Pra tudo, sério, pra você golpe, realmente gosta jogar dele? Assim? Eu amo esse jogo. Eu lembro que na época botou no arcade ele. Caralho, tiraram acho que menos de um mês, porque ninguém gostava. Eu falei, que isso? Cadê aquele jogo? Tiraram o arcade. Mas pessoal, às vezes tem um. Como é que eu vou dizer? Uma resistência ao jogo. Eu queria muito que saísse tipo uma versão HD de 1 e 2, assim, soltasse tipo um bundle que viesse os dois, 1 e 2, assim. Cara, eu não sei, mas eu tenho uma impressão de que esse jogo é um daqueles jogos que são legais na sua cabeça. Assim. Não é, porque eu acho que é bom. Claro, tem a questão que pra alguns realmente vai ser assim, melhor na memória, né? Não, mas os caras conseguiam botar, tipo, a jogabilidade, assim, quase como fosse a jogabilidade 2D, assim, naquele 2D, só que era 3D, é. Pô, e tinha uns combos marotos. Pô, combar naquele jogo era muito gostoso, fala sério. Os combos eram mais gostosos daquele jogo. Era fácil e você sentia, assim, tipo, tinha uma fluidez, assim, era muito bom. E fala aí, finalizar explodindo assim, aparecendo com aquela explosão, você foi, nossa. Pô, era show de bola aquele jogo. Muito bom, fala sério. Complementando algumas coisas, né? Esse jogo tem uma coisa. O que eu gosto no final desse jogo é que, tipo, você acabou um, ele já pula pro outro. Uma coisa que eu acho que quando chegou no Super, que eu não lembro se tem na 4 normal, eu já achava chato, porque você tinha que entrar na missão, sair da missão. Entrar na missão, sair da missão. Apesar de ter um pula para outro, entendeu? O dele não, ele já seguia direto. Ele não fica naquela para, vai pra outra. Fez uma, já vai pra outra. E eu também, ele tinha uns personagens que eu gostava, tipo a Octo, eu achava ela mó da hora, aquela personagem. Aquele carinha lá do taco, assim, com um taco de beisebol. Cracker Jack. É, o Cracker Jack. Cara, eu não faço a menor ideia de nenhum desses personagens, com exceção do Skullomania. É, o Skullomania, que é mó da hora. Mas, se você não gostou, se não jogar, quem não jogou. Então, é engraçado que eu joguei bastante esse jogo no PS1, achei bacana, mas a impressão que eu tenho é que hoje, se eu fosse jogar, eu achava uma merda. Mas na época mesmo, pessoal, muita gente não gostava, assim, mas eu achava ele top, assim, eu ficava, caramba, jogava ele toda hora, assim, eu gostava muito desse jogo. Enfim, eu também recomendo, quem quiser conhecer e testar, mesmo que não goste, só pra conhecer mesmo. Não, mas eu tenho certeza que a maioria que conhecer vai gostar, né? Só os haters, não, não, né? Tem, é um jogo bom pra caramba. Eu lembro que tinha uma apelação com aquele Garuda, lembra daquele Garuda? Putz, no canto, assim, você ficava rodando. Chifre, mano, muita filha da putagem aquilo. O jogo da zoeiragem, mano, quando jogava, juntava os moleques assim, porra. As fases também eram bonitas, assim, eles conseguiam fazer uma. Apesar de serem simples, eram bonitas. É, os gráficos já eram aquela coisa quadriculadona. Quem vê hoje, tá, essa molecada de hoje não vai gostar. Mas mesmo assim, era tipo, se comparar com a época, era não, bem na bonito, época não tinha nada, assim. Porque era um jogo 2D nos moldes 3D. Mesmo pra época, esse jogo tem uma das melhores jogabilidades, mesmo hoje. Isso mesmo, ele tem uma jogabilidade não, boa. Jogabilidade. Eles conseguiram trazer aquela jogabilidade 2D pro 3D. No 3D. Ficou... É, porque no 3D, nessa época, qual o jogo que era assim, com essa liberdade toda? Não tinha. De não coisa, tinha. Não tinha. Virtual Strike era, meu Deus do céu. O Tekken ainda se rastejava ainda. Final Fight Revenge? Esquece. Não, aquilo ali não merece nesse estado. Porra, os jogos de 3D era puta que pariu, era soquinho, show de combo. Esse aqui tu pulava, tu fazia. Era como se fosse um Street Fighter normal. Tanto que quando você falava de 3D, o pessoal não conhecia, os caras, mas eu não conhecia muito o Tekken. No início eu pegava imaginando um Tekken Street Fighter. Esse jogo sempre me faz lembrar do Rival Schools, que eu nunca joguei. Mas é diferente. Sim, ele vem uma pegada. É diferente, mas ele vem uma pegada, acho que depois do Evolve, se não me engano. É porque Street Fighter, ele preservou ele Street Fighter. Não, e eu lembro que ele combava o especial. Tu mandava um, depois mandava você, outro. Mandava você, podia linkar um especial com linkava outro. Linkava com tudo, saía, era uma coisa tanto foda. Tanto que aquele efeito de explodir a tela, se você conseguisse linkar os três especial, aparecia você saindo assim do planeta, assim, era um negócio. Só não lembro se tinha final esse jogo, não lembro disso. Tinha um final. É um finalzinho genérico, mas tinha um final. Eu jogava só contra, você jogava. Não, não, mas tinha final. Mas o contra desse jogo era realmente era disputado. Não, o mais legal era contra a máquina eu joguei pouco. Mas, pô, quando jogava com o moleque, ele jogava direto, Street Fighter direto. Porque era um jogo, porra, pra combar era muito bom. O Garuda, então, era do capeta. Ah, não, a Octo, então, pulava em cima só reverso. Toma, era muito louco. Olha, jogão, jogão. E você, Cisne, o que você tava jogando? Terminei o Resident 4 recentemente. Milagre. Só um nível de curiosidade. Eu tava olhando nas conquistas dele, a primeira conquista dele foi lá em março. E ele só terminou agora. Você vê quando ele começou e quando ele terminou. É, tem uma explicação. Eu jogo pingado, eu não jogo direto. Sim, jogo tem uma explicação. Você é muito ruim. É interessante que eu vi a notificaçãozinha lá. Sim, história agora. Eu falei, eu vou assistir esse jogo, depois eu pensei, eu posso ficar traumatizado. Não, e interessante que ele fala que joga pouco, só que ele só demorou 25 horas pra terminar esse jogo marcado no Steam. Quer dizer que ele nem jogou pouco, ele demorou joguei mesmo. Tá vendo, né, pessoas? Esse é o Resident mais longo da história. Bom, vambora. Aí terminei. Aí peguei Tomb Raider 1, aquele velhão, pra jogar na Steam. Porra, que joguinho gostoso. Tomb Raider 1, Tomb Raider 2 e 3, não, né? Os épicos. Eu lembro que antigamente eu tinha uma ideia diferente desse jogo de 3D e tal, né? O jogo é tudo assim, como eu vou dizer... Quadradão, né? É, quadradão. Os gráficos, não vai nem comentar dos gráficos, que é aquela coisa daquela época. Gráfico, beleza, a gente releva, né? O pessoal tá acostumado com muita ação, muita coisa, e Tomb Raider era aquele jogo mais... paradão. Ah, acontece uma coisa e já era para. Era muito assim. Diferente, cara. Eu joguei... Mas Tomb Raider era um jogo, apesar de ter uns momentos de ação, era um jogo exploratório, né? Às vezes você achar o secreto da fase, você tem que... Às vezes você tem que parar e pensar como é que você faz o caminho pra chegar no lugar. É, a maior dificuldade era essa, né? Você achar os lugares pra onde passar, plataforma, o lugar que você consegue agarrar e tal. Segredos, né? Aí tanto ficava só com aquela musiquinha ambiente, aí quando você conseguia desvendar o coisa e fazer aquela musiquinha... era muito da hora. Muito bom, muito bom. Mas nisso aí eu tenho certeza que o Season vai demorar tipo umas 50 horas pra terminar. Tá bom, tá bom. A primeira coisa que ele tava perguntando pra mim é assim, como que eu faço pra salvar? Eu não conseguia salvar. Eu tive que ensinar pra ele que tinha um botão chamado Select. Você apertar o Select... Tá, mas peraí, deixa eu explicar aqui. Eu tô jogando o jogo na Steam. O controle já é zoado. E ele joga através do dois box emulado. Você tá entendendo? Porque o jogo foi lançado na época que não existia controle. Assim, eu você sei. Jogava no computador, não tem. Mas tem os cristalzinhos pra salvar. Só o 3 que. Não, ele é save. Não é save point, não. O 1 era. Tu tinha que no menu mandar salvar o livrinho dela. Não, aí é pra salvar o manual. O 1 que eu me lembro que tem os cristalzinhos, que era o save point. O 2 se preservou um pouco disso. Aí o 3 deixou os cristais em quantidade limitada pra acessar onde quiser. Caraca, eu não lembro desse cristal no 1, não. É porque eles ficam em ponto específico. Eles não passei. Ficam... Eu tô na segunda parte já. Não teve cristal até agora. É que se não me engano, tipo, o 3, você tem cristal na versão PS1 e Saturno e não tem no PC. Porque o save era muito grande pra você salvar. Se você salvasse em qualquer lugar, você tinha um save muito grande, um arquivo de save muito grande. Criando esse save points diminuía muito o arquivo de save. E vocês lembram que naquela época, tipo, o memory card do PSX tinha alguns kbytes, né? Era 256. 200 e pouco, 256, é. Então, tipo, era um problema pros consoles. O PC não, o PC foda-se. PC espaço não é um problema. Mas esse Tomb Raider 1 é, tipo, mó época. Tipo, a trilha sonora é boa. Ele tem, tipo, uma ambientação bonita, assim. Esse jogo é demais. Ah, é muito bonito. O que eles fizeram ali, a parte das cavernas que tu começa e tal. Aquela... Tu vê o leão, a parte do leão, que é épica, né? Tu, caralho, o leão do nada. É, eu tentei rejogar um tempo atrás, assim, não continuei o jogo até o final não, mas eu joguei um bom pedaço do primeiro. E, cara, o jogo passa muito bem, assim, tipo, a exploração dele é bacana. Os cenários, o visual, tipo, você deixa passar, porque, porra, você sabe de quando era aquele jogo, né? Ah, era assim, tá bacana, beleza. Eu tava comentando com você, se a pessoa tiver dificuldade, esse negócio de gráfico, principalmente o pessoal mais novo, existe a versão aniversário, que é, tipo, sim, o remake do primeiro jogo, assim. Que é bem legal, aliás. muito legal. Foi assim, eles pegaram o Legend, foi tipo já uma evolução na série, assim, fez maior sucesso. Aí eles pegaram aquela engine do Legend e reconstruíram o primeiro, sim, e lançaram como aniversário. Assim. Aí se a pessoa não conseguir jogar o original mesmo, joga a versão aniversário, que é linda. Assim. Então, mas o que eu queria dizer é o seguinte, esse jogo ainda é muito legal, o primeiro vale muito a pena ainda. Se você relevar umas coisinhas e tal, mas uma coisa que envelheceu muito mal, ridiculamente mal, é a movimentação. A movimentação é muito dura. A jogabilidade é lenta demais. É esquisita. É lenta demais, isso aí. Quando você tá correndo, é tranquilo. Só que a curva é muito longa. Não, pra você andar um passinho pro lado. Saltar é a resposta lenta. Saltar, é. A resposta do controle é muito esquisita. Ah, mas saltar tinha manha, pelo menos. Não, então, com o tempo você vai acostumando. Exato. Você aprendia o delay que tinha, né? E se adaptava. Eu imagino que a pessoa que não jogou aquele tempo, assim, e for jogar agora, vai ter mais dificuldade. Então, parte pro aniversário, assim, né? E você, Sérgio? Estive jogando é um jogo que eu já tenho há muito tempo, que foi o Castlevania Lords of Shadows. Esse jogo eu comprei logo que saiu PC, a versão do Steam, né? Quando deu aquele oba-oba, que eu lembro que o Guild comprou, todo mundo comprou. Só que... eu sofri pra baixar. É, que o Guild até sofreu, começou a baixar quando tava não sei quantos por cento lá com a internet dele lenta, aí perdeu tudo, teve que baixar de novo. É, não, mas o update do jogo, que o update, ele cancelava o jogo, aí tinha que baixar do zero, se você pausasse. E nisso aí todo mundo comprou e jogou, e eu só comprei, né, deixei encostado. Isso lá em 2013, só vim jogar agora, mano. E puta que eu pariu, mano. Como que eu demorei tanto tempo pra jogar esse jogo? É uma pérola, meu. Esse jogo é muito bom, né, cara? Eu joguei ele do começo ao fim, assim, praticamente direto. Eu pegava, assim, e não via a hora passar, assim. Ele é muito gostoso. Os caras conseguiram fazer, tipo, aquela sensação de jogar Castlevania num ambiente 3D mesmo. Porque todos os antigos era ruim. Aquele... É, finalmente conseguiram fazer isso. É, porque aqueles de Nintendo 64, de PlayStation 2, era tudo péssimo. E nesse, você se sente assim jogando um Castlevania, assim, você fala, caramba, a única coisa que eu achei um pouco ruim é que a câmera, já que é travada, você não mexe, às vezes ela te bota numa visão assim que você fica meio complicado, assim. Mas o jogo é demais, assim, bonito pra caramba, assim, a jogabilidade ótima, a história do negócio. Exato, a história é muito boa, cara. Você passa todo. Passa o tempo todo lendo uns relatos lá de um personagem, né? E você fica lendo aquilo ali e vai achando durante o jogo assim, uns textos de uns soldados que caíram em batalha e tal. E você fica mó interessado. Eu me senti jogando, não sei se vocês lembram, lá em Resident 1, quando você ficava achando aqueles textos. Então, você achava aqueles textos. Eu me senti aquele tempo, assim, eu lendo aqueles. Jogando e lendo aqueles textos. Esses textos que colocaram no Castlevania ali ficou perfeito. Ficou muito. Tipo, um diário, ficou bom pra caramba. Assim. Eu não sei como que esse jogo, apesar de ser tão bom assim, não sei se vocês lembram. Na época teve gente assim até que virou um pouco a cara, assim, não, ele não foi tão bem recebido. Assim. Ah, galera, é aquela coisa, o pessoal sempre reage mal a certas coisas. Ai, não é o meu Castlevania, não é o Symphony of the Night. Então, tanto que eu fiquei meio surpreso, eu jogando e gostando, eu falei, mano, uma hora esse jogo tem que ficar ruim, não é possível, porque o pessoal falou tanto mal e o negócio é mó bom. É porque mudou o estilo, fodeu. Não, é então, incrível, você termina o jogo com uma batalha épica, eu não vou dar spoiler, e você, sim, fala, porra, mano, e o jogo não ficou ruim, mano. Você termina assim, você fala, carai, que jogo foda. E aí você fica assim, carai, como que falaram mal desse jogo? Não é possível. Ah, eu não sei também quem é o dublador de um dos personagens lá. O Zolbeck? É, do Zolbeck. Puta, que voz da hora daquele cara. Porra, é o Patrick Stewart, cara. Ah, ele? É o Professor Xavier. Ah, por isso. Cara, quando começa. Eu ia falar disso agora, cara. Cara, ele tá incrível, né, cara? Você se sente na Idade Média. Passa de uma fase pra outra, você já fica assim, com aquela voz, assim, aquele narrado. Você fica, caralho, tipo, você se sente naquele ambiente. Você fala assim, e agora o meu amigo Gabriel, não sei o que. Mano, vai falando, você fica, caralho, ficou tudo perfeito nesse jogo. É, então, cara, eu não tenho muita paciência pra esse tipo de historinha e tal. Eu sempre passo, vou apertando o botão pra passar rápido. desse jogo não deu não, cara. O Patrick Stewart me segurou ali. Cara, a voz do cara é foda, assim. É, meu. Puta que pariu, manda bem isso, assim, que eu fiquei, caralho, mano, os caras arrumaram um dublador perfeito, assim, encaixou perfeitamente, assim, com o clima, assim, do jogo. Nossa, ficou demais, meu. O jogo é tudo feito nos mínimos detalhes, assim. Vale a pena. Você jogou os DLCs? Joguei. Então, os DLCs, cara, eu não joguei. E olha só, como eu sou um babaca, eu comprei os DLCs, só que eu vendi o jogo antes de conseguir jogar eles. Então eu nunca joguei. Os DLC, o Guilty também, o Guilty platinou esse jogo, só tem uma ideia. Platinou todos os DLC, né, Guilty? Eu sofri pra platinar algumas partes desse jogo. Eu joguei o jogo na dificuldade mais difícil, sem ser... Só que assim, é mais difícil, aí depois que você salva, abrir pra uma outra mais difícil, né? Mas nessa difícil que você pode... Deus do começo, eu não vi dificuldade. O jogo é meio fácil. Mas quando você vai pros DLC nessa dificuldade mais difícil, puta que pariu. Aí o jogo fica difícil, velho. Os DLC deram um upzinho assim na dificuldade. Não me lembro, não. Eu lembro lá do passado último chefe lá no DLC. Não tome um hit. Eu acho que era a missão. Eu falei, puta que pariu. Muito difícil. Os DLC, eu acho que viram que o jogo ficou meio fácil. Mesmo no difícil, ele é fácil, né? Aí os DLC, meu, colocaram uma dificuldade foda, assim, que você fica, caramba. Mas o DLC, ele realmente ganha, dá um boost na dificuldade. É, no DLC, a primeira fase que você já começa, assim, os DLC é baseado, tipo, em coisa que você passou, assim, momentos, assim. Eu não vou falar também coisa pra não cortar, assim, a graça, assim, né, mas é baseado em... É, não, esse jogo é sacanagem de você dar... É, tipo, e ele é, tipo, assim, qualquer coisa que você fala é spoiler, é um spoiler eterno desse jogo, é foda. Porque o jogo tem altas reviravoltas. Então, mas o DLC, eles deram um boost total, assim, no, na dificuldade, que se você não tiver paciência, você não vai até o final dos DLC. É muito difícil. Ainda mais na dificuldade que a pessoa escolhe aí, né? É, que nem no meu caso, eu joguei no mais difícil, aí, meu, na hora que foi pro DLC, eu chorei ali. Foi difícil. Mas vale a pena. Cada centavo, assim. É muito bom esse jogo. Falando em Konami, eu finalmente joguei o Metal Gear, sim. Ah, Phantom Pain. Phantom Pain. Caralho, eu não tenho muita coisa pra dizer, porque eu joguei muito pouco. Eu joguei só a primeira missão. Cara, o jogo, pelo menos essa parte que eu joguei, tá muito foda. A introdução ainda é estranha. A introdução é diferente do que o jogo é em si, sabe? Porque é uma coisa... Aliás, a introdução parece muito mais com Metal Gears anteriores do que o resto do jogo, sabe? A introdução, vai até o ponto A. Aí começa uma historinha, alguém fala alguma coisa durante meia hora. Ah, vai até o ponto B. Beleza, chega até lá, alguém fala alguma coisa. É, foda-se. Mas o jogo, cara, eu já disse aqui mais de uma vez que eu odeio, do fundo da minha alma, jogos de mundo aberto. Esse jogo tem lá o seu mundo aberto. Mas, cara, eles fizeram isso de uma maneira tão interessante que eu tive que me render, cara. A primeira missão é você resgatar um cara. O cara tá preso lá no Afeganistão, em algum lugar. E você tem que ir lá resgatar ele. Tem um monte de guarda, um monte de casa em volta e tal. Você tem um milhão de maneiras possíveis de cumprir aquela missão. Caminhos você pode seguir. E, cara, isso no mundo aberto ficou muito legal, assim. Foi muito interessante, porque Metal Gear era uma coisa muito fechadinha, era muito linear, né? Linha reta, né? Era uma linha reta, é. Você até podia escolher uma maneira pra você fazer as coisas, pra você passar dos inimigos, mas sempre tinha aquela maneira específica que era a melhor de todas, que é a que te dava menos trabalho. As outras eram meio gambiarra, né? As outras eram quase exato. Uma gambiarra. Nesse eu não sinto isso. Eu sinto que todas as vias são possíveis, são interessantes e elas não vão te punir excessivamente. Algumas sim. Se você chegar igual um louco de cavalo no meio dos caras lá atirando em todo mundo, vai ser um problema. Você ainda consegue cumprir a missão desse jeito, mas vai ter uma dificuldade. Uma coisa que eu vi e eu achei que foi bem inteligente de ter colocado, já que esse é um jogo de mundo aberto, é aquelas ideias de introduzir coisa de capítulo. Aí, tipo, você você vai e fecha um capítulo. Que isso aí sim. Porque se fosse naquele esquema de mundo aberto, tipo GTA, assim, você vai sem lógica, ia ficar um negócio meio perdido, assim. Exatamente. O mundo é aberto, mas as historinhas, os capítulos são fechados. É, então, e esse negócio de colocar em capítulo, pra mim, encaixou perfeito, assim, ficou um negócio bem inteligente, assim, ter colocado isso. Ah, e outra coisa, sabe aquela história da Konami ter mandado tirar o nome do Kojima da capa do jogo? A Hideo Kojima Game? Então, eu acho que eles não olharam o jogo, porque a Hideo Kojima Game, tipo, o nome Hideo Kojima aparece a cada 10 minutos. É porque no final de cada capítulo você tem créditos, como fosse um seriado de TV, e tá lá, diretor Hideo Kojima, art planning Hideo Kojima, história Hideo Kojima. Foi no começo da treta que eles tiraram, que depois eles até colocaram de volta esse daí. Não, no meu jogo não tá. Não, mas é porque já tinha feito e tal, né? Mas eu sei que... Na capa do jogo aqui tá nas lojas, não tá. Não tá o nome dele. Eu sei que até na página, assim, da Konami, depois tinha colocado de volta lá. Eles tinham tentado... Sabe, mas é até engraçado isso, que, sério, você vai ver o nome do Hideo Kojima 1 milhão de vezes. Você não vai conseguir se esquecer que o jogo é do Kojima. Parece... Essa, tipo, tem uma cara de, sabe, é a trollada final do Kojima, sabe? E outra coisa, já mandou muita gente de balão pra sua base? Não, porque na primeira missão você não tem como fazer isso. Você só jogou a primeira missão? Depois. Eu só joguei a primeira missão, é que eu tô de férias. Então, tá de férias e só jogou a primeira. Aí quando... Então, é que eu tô de férias e eu tô na casa dos meus pais agora. Então o meu PS4 tá lá na minha casa, porra. Vou trazer ele pra casa dos meus pais. Por isso só deu tempo de jogar a primeira missão. Porque eu tava terminando o Peace Walker, né? É que vocês estão ligados, né? O PlayStation 4 é um trambolho que cabe em 2 cômodos, né? Aí ele não podia trazer pra casa do pai dele, né? Não podia botar numa mochila e levar, né? Mas... É perigoso ele andar por aí com 4 mil reais. É, ele anda com o PS Vita no metrô do Rio. O que é um PlayStation 4? Não, cara, olha, eu andaria numa boa aqui, cara. Tem aqui uma TVzinha safada de 23 polegadas, sabe? Eu não vou jogar essa porra nesse... Deixa eu jogar na minha TV de 50 polegadas lá em casa, tranquilo. Vou jogar nessa merda, nesse anão aqui. Aí, sabe, eu joguei muito pouco, mas o jogo é bem legal, assim, cara, eu tô muito ansioso pra ver como que vai continuar, assim. E tem vários caminhos que você pode usar, sabe? Por exemplo, você pode chamar a atenção dos caras pra outro lugar. Antigamente, se você chamasse a atenção dos caras, você tava fudido. Ia todo mundo pra cima de você. Nesse jogo não, nesse jogo você consegue, por exemplo, chamar a atenção dos caras pra outro lado completamente. Enquanto os caras vão ficar em alerta, vão lá, mas enquanto eles vão lá procurar aquela porra, você vai pro outro lado e pega eles por trás, sabe? Ou nem pega, sabe? Passa direto e salva o cara. O que eu achei também legal foi aquele barato, assim, de você ir lá pra uma base lá da Rússia, sei lá, e você aprender a falar o idioma lá pra você conseguir interrogar os caras. É, então, na primeira missão, você não consegue interrogar ninguém porque você não fala a porra do idioma. Então, quando eu pego as pessoas, quando eu agarro os caras, eles falam qualquer porra lá em árabe, eu não entendo nada e foda-se, né? O bagulho que eu achei legal, assim, porque você vai pra um lugar que você não conhece, tal, e como que você vai interrogar os caras? Você vai ter que aprender a falar o bagulho. Isso eu achei legal também. Não, cara, eu tô muito ansioso pra voltar pra cá e terminar o jogo, assim. O jogo parece ser incrível, sabe? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre censura nos videogames. Aqueles jogos foram censurados em algum país, alguns até banidos, né? E coisas do tipo. Quem não lembra da época do Mortal Kombat, um dos consoles? Sim, que no 64, que no Mega Drive você tinha que fazer um comando, né? Um cheat, e no Super Nintendo não tinha jeito, né? É, no Super Nintendo era tipo um líquido cinza e aí era leite, né? Alguns diziam, né? Você dá um soco, sai uma farinha do cara. É, farinha, tipo poeira. É, aqui na galera a gente dizia que saía leite. Você batia nele e sangrava um leite. Sem contar nos fatalities censurados, né? Totalmente. Ah, então, é o que eu falei, os fatalities eram modificados. O neguinho crucificou demais esse jogo na época, meu Deus do céu. Ele era tudo pra dar certo e cagaram no pau. Não, mas o que aconteceu aqui é porque ele caiu, foi meio que não mostrar de violência, esses negócios. Sendo que o jogo vinha com aquela tag lá, tipo, pra maior de 18 anos, né? Só que você tá falando de 1990 e picas, onde videogame era brinquedo de criança. Se hoje ainda nego acha isso, imagina o cara que comprou videogame pro filho dele em 1990 e picas. Mas aqui é uma... Como é que eu vou dizer? É aquele pequeno espaço que tem entre uma coisa e outra, né? Tipo, Super Nintendo tem o Mortal Kombat. Isso aí, tipo, anos depois, já tinha o jogo que o pessoal já, tipo, decapitava. No caso específico do Mortal Kombat, tudo leva a crer que isso... Que isso foi uma iniciativa da Nintendo. É, com certeza, porque a versão da Sega T foi normal, né? Exato, é normal naquelas, né? Tem a questão de história que o Mortal Kombat teve aquela gama, é o único jogo violento que existia, né? É, não, era o grande jogo violento, assim, né? Era o terror das mamães, né? Das mamães, era a notícia. Exato. E era uma coisa que era realista, porque era feito, né? Todo mundo sabe, né? Captura de movimentos de atores reais, o que tornava a coisa ainda mais... Né? Mais realista, né? Violência é porque era o... Não era como, sei lá, Street Fighter, que isso aqui são dois desenhos animados se batendo. Ali era dois homens mesmo arrancando cabeça um do outro, coração. Apesar que eu acho que não foi por isso, né? É meio diferente. Porque se fosse assim, vocês lembram quando bani lá o Carmageddon, o jogo de corrida? É um jogo de corrida que você fica passando em cima de pessoas e tal, assim. Não tem nada de realista naquilo ali. E foi banido esse jogo também. A Nintendo sempre teve aquela postura de... empresa da família e tal, videogame. O Famicom, porra, Family Computer, sabe? O Super Nintendo era o Super Famicom, sabe? Aquilo foi feito pensando nessa coisa de família e tal, um ambiente seguro para os seus filhos, blá blá blá blá blá. Então, e é todo indiferente do Carmageddon. Se o Carmageddon foi proibido em alguns lugares, no Brasil foi ordem da justiça brasileira. Que ele tá incitando a violência, é diferente do Mortal Kombat. Ele tá tipo assim: você matar pessoas na rua, velho e tal, você ganha ponto. Ou seja, o barato do jogo é matar as pessoas. Vamos ser honestos, né? Todo mundo fala, não, porque não é isso, o jogo não é violência assim. Sim, é violento sim. O objetivo do jogo O objetivo é tu fuder. É, ok, é chegar mais rápido, tá correndo bengala e estourar. A diversão era você passar em cima das pessoas. Isso que era o legal. Mas depois eles soltaram aquela versão modificada que você podia matar, que matava zumbis. Era zumbis, é. Aliás, foi bem esperto, né? A malandragem, vamos mutilar essas pessoas e vamos botar zumbis. E nessa época também já começou a aparecer, né? Aqueles negócios de jornais manchete, com esses jornais sensacionalistas também. Você lembra da época do Postal lá, que também sim, foi... Sim, sim. Tem banido. Eu também joguei essa porra, mas... Postal 1, você nunca jogou? Era tipo uma febre, o pessoal, não, vamos espancar as pessoas aí, né? Aí foram banidos porque você espancava as pessoas, sei o quê. Aí fizeram várias matérias, assim, sensacionalistas. Mas Postal já era meio nonsense também, até pelo jeito dele, né? Não que os outros não fossem, mas acho que Postal meio que ficava no topo da não faz sentido, mas existe o jogo. Mas o curioso é que o Postal 2, por exemplo, é muito mais... violento, mais agressivo do que um, e ele não foi, não sofreu nada aqui no Brasil, nenhum tipo de censura, não foi banido. Mas olha só, peraí, a gente tá esquecendo o seguinte, não é como se o governo brasileiro, do alto da sua maldade, fosse mandar proibir os videogames, não. A justiça, quando ela é provocada por alguém, em geral, por um particular, sabe, eu ou você, ou a sua mãe, sei lá, viu a porra do jogo, achou que aquilo era muito violento e resolveu entrar com uma ação na justiça por algum motivo. É assim que funciona. Não é como se o governo mandasse se proibir. Isso não existe. Então é o contrário, sabe? As pessoas que ficam putas por algum motivo e entram em contato com a justiça. Aí a justiça... É a própria justiça que tá cagando pra isso, né? Exato. Você tá falando de direito. E, cara, vamos lembrar também que videogame é uma mídia muito recente. É uma mídia que tem o quê? 40 anos. Se isso tudo, sabe? Então, tipo... O direito demora pra conseguir acompanhar essas coisas. 40 anos ainda é pouco tempo. Até você conseguir se adaptar toda uma cultura, todos os dispositivos do direito pra isso, pra dar conta dessas novas mídias, isso dá um tempo do caralho. Mas o que eu acho também meio estranho, às vezes, assim, é como que cria, tipo, toda aquela repercussão, uma cultura meio de ódio em cima das coisas quando é do videogame, né? Você lembra lá em 2000, quando aquele carinha lá entrou no cinema e saiu atirando, matou todo numa sessão daquele filme... Clube da Luta, e sim. Aí só porque descobriram o cara que tinha Duke Nukem em casa, assim. Jogava Duke Nukem, fala assim, o problema é o Duke Nukem. O engraçado é que assim, os caras até chegaram a criticar o filme Clube da Luta, que era violento e tal, mas não baniram, não fizeram nada com o filme. E aí o jogo que ele tinha lá no computador dele lá, que era o Duke Nukem, eles resolveram, não, vamos censurar que o problema é o jogo. Não foi a facilidade dele arrumar uma submetralhadora... Não foi a falta dele de ficar sem tomar os remédios antipsicóticos dele, foi o Duke Nukem. A parada é que, tipo, o cara fez um tiroteio no cinema que curiosamente, é o primeiro mundo, né? A primeira fase do Duke Nukem. Duke Nukem. Tanto que foi isso que os caras falaram, que no Duke Nukem o seu objetivo é você entrar num cinema e sair matando todo mundo, não sei o quê. Aliás, tipo, a defesa dele foi até malandra, que usou isso como argumento pra defesa dele, assim, de que tipo, ele era insano, tanto que ele não foi pra cadeia, ele foi esse manicômio judiciário e tal, um negócio assim. E depois saiu, acho que já tá solto até. Bom, acho que pelo menos ele teve a sorte de estar preso ainda quando saiu do Duke Nukem Forever, né, coitado. Ele não teve que ver essa desgraça. Senão eu acho que ele pelo menos ele tava matar, preso. Né? Ele se livrou dessa. Mas, tipo, usaram esse argumento aí. Então, mas é engraçado, nunca falaram assim, pô, ó, como que o cara conseguiu arrumar essa arma, essa submetralhadora? Como que o cara, não sei o quê, não. Foram falar do jogo que tava lá no computador dele lá. E vamos levar o seguinte, a mídia em geral, sei lá, a grande mídia em geral, TV e tal, a mídia convencional, odeia videogame do fundo da alma. Sério, eu me lembro de TV, aliás, boa parte, mas acho que vocês viram também uma matéria da Globo, chamada A Febre dos Videogames. A Febre dos Videogames. De 1990, ou alguma coisa assim. Que, falando de videogames e tal, falando muito mal, mas uma parada que me chamou muita atenção foi a repórter falando do Mario, que ele era um baixinho invocado, que resolvia tudo na base da briga. Eu falei, gente, é o Mario? Ela tá falando do Mario? O Mario é um jogo tão terrivelmente violento assim? Meu Deus, gente, é só o Mario, ele é um bigodudo que quer salvar a princesa. Eu lembro também uma matéria um tempo atrás, que foi da Record, isso aí, eles metendo a lenha, aí comentando sobre o jogo GTA. E eles falando assim, não, que no jogo você tem o objetivo de matar crianças. Sendo que em GTA, eles até falaram que eles não colocam crianças, assim. A Rockstar não coloca criança nos jogos dela. É mesmo, tá aí. Eu joguei o 5 e não vi nenhuma criança. Então, a Rockstar já por várias vezes já falou assim, que não coloca criança nos jogos dela. E a Record fez uma matéria uma vez, falando assim, não, que o objetivo de GTA é você matar crianças. Eles criam tipo uma cultura de ódio contra o videogame. Eles precisam odiar alguma coisa. O Fantástico também, um tempo atrás, também soltou uma, só que era sobre esses jogos online também. Não sei se sim, verdade. E aí falou que induzia as pessoas a ir pra prostituição, assim, a pedofilia. Olha, na boa, vocês podem dizer que é conspiração e tal, que eu tô falando doidão, mas pra mim é muito simples. O problema da grande mídia, da TV em geral, com videogame, é o seguinte, que um videogame ligado é uma TV a menos ligada na porra do canal de TV, sabe? Enquanto você tá jogando videogame, você não tá assistindo a Globo, ou a Record, ou qualquer coisa. Mas só pode ser isso mesmo, porque não faz sentido, assim, o ódio que eles têm contra o videogame, assim, tipo, é essa nova mídia. Não, mas é o ódio ao novo, sabe? Você não ouviu, a gente nunca ouviu isso, que a gente é muito novo pra isso, mas quando chegou o rádio, alguém deve ter reclamado, isso é absurdo, vai acabar com a literatura, sei lá. Aí quando chegou a TV, falaram, isso vai acabar com o rádio. É uma mídia nova, tudo que é novo tem alguém pra ficar com medo. Quando as pessoas ficam com medo, a primeira reação delas é agressividade, assim. É ser agressivo, sabe? Então é isso aí, gente. E olha, hoje em dia, eu até vi recentemente uma matéria sobre videogames na Globo, que foi bem, bem interessante, sabe? Sobre esportes e tal. Sobre o campeonato de LOL, que tava a final do campeonato Mas de LOL. Mas a Globo, depois de um tempo, tava até tentando redimir, né? Ela chegou até a ter um programa na madrugada. Sim, aí, verdade. Que falava sobre esportes, né? Tal de madrugames, uma coisa dessa. Sim, que era um programa de 3 minutos. É, que passava às 3 da madrugada. Passava depois do altas horas, assim, tipo, 3 e porrada da manhã. É, pelo menos já tá melhorando. É, então, é que hoje em dia você já tem uma aceitação cada vez maior, sabe? E essa coisa de se trazer o videogame pro mundo real, assim, isso ajuda as coisas. Porque, sei lá, um Call of Duty, por exemplo, você tem um orçamento de mídia gigante, assim, de marketing enorme. Então isso acaba chegando na ponta, sabe? Acaba chegando pra pessoas que não são gamers, sabe? Antigamente, sei lá, quem sabia que ia lançar um novo jogo era só a gente. Hoje, tipo, aqui é mais difícil, mas se for pensar nos Estados Unidos, por exemplo, sabe, você já tem isso na grande mídia, assim. Você já... eu já vi, aqui no Rio, já vi outdoor de Assassin's Creed. Nunca vi, não. Eu vi do livro eu cheguei a ver. Isso do livro, é propaganda no metrô, eu já vi. Então, tipo, só acaba impactando um monte de gente que não é o público. Então, acaba ficando que hoje em dia videogame é uma parte mais natural da sociedade, assim, da cultura. Então me parece que a tendência é melhorar um pouco, né? Essa visão negativa. Eu nunca esqueço lá na febre das Lan House e tal, né? O cara vai e me bane lá, suspende o Counter Strike lá. Lan House que podia ter, só podia entrar o maior de 18, o menor não podia, sendo que as Lan House vivia de molecada, assim, né? Aí foi tipo um Deus nos acuda isso aí também. Ah, mas isso só deve ter feito impacto quando, olhando. É aquela coisa, né? A justiça não tá vendo, tá rolando. É, o Brasil tem essa tradição da lei que pega e aqui não pega. É, a lei que não pega, né? Mas o Counter Strike, o pessoal ficou no começo, ficou liberado, assim, não, mas isso aí é o que move a minha lei. Ah, mas isso sempre acontece. Isso durou uma semana, né? O dono da Lan House levou uma semana fechado, depois abriu de novo. Nem fechou, ele só ficava, acho que, na porta olhando. Exato, fechado pra molecada, né? É, então, mas... os negócios doidos, assim. Que acontece, é que nem você, quando você vai ver, tipo, esses jogos censurados em outros lugares, em outros países do mundo, aí você vai ver lá, tipo, jogo lá, Futebol Manager de 2005 foi banido na China porque reconhece o Tibete como um país independente. Tá certo, é isso mesmo, tem que reconhecer que Tibete é porra nenhuma não, isso mesmo. É o melhor motivo pra se banir um jogo, né, cara? Ah, China é um lugar muito divertido, cara. É, umas coisas sem pé, sem cabeça, assim, você fala, meu... A China, cara, é um lugar que, tipo, o governo pode liberar ou bloquear alguma coisa por motivo nenhum, assim, foda-se. Por quê? É porque eu quero. Então o cara inventa, desculpa, mais tapafúrdia. O mais engraçado é que tem menos jogos lá censurado do que no Brasil. Isso que eu fiquei bem. Quando eu fui ver, eu falei assim, não, deve ter, todos os jogos devem ser censurados. Aí eu fui ver, a lista é menor que a no Brasil. Eu caramba. Aí a questão se afeta o governo, ela vai agir, né? Pra gente é até engraçado, mas pra eles é uma questão séria, assim. O Tibete não é um estado, o Tibete é parte da China. Eles estão querendo se rebelar. É meio bizarro bloquearem um jogo por causa disso. Então, mas é engraçado, né? Os caras censurar isso e falar, não, como que isso fosse resolver, mudar alguma coisa, exato, né? Exato, como se fosse uma grande ameaça. Pra começar, quem é que joga com o Tibete? O Tibete tem uma seleção de futebol? Eu não sei, o Tibete tem um time de futebol? E se joga futebol no Tibete? Já chegou o futebol até o Tibete? Eu pensei que o Tibete só tinha, sei lá, monge budista e mais porra nenhuma. Aí aparece alguém confirmando e a gente vai se sentir tudo sem cultura. Ah, não, eu sou um idiota, todo mundo sabe disso, tenho esse problema. Então, aí também entra naquele negócio, né? Aí você vê, tipo, uns jogos muito mais pesados, assim, tipo aqueles replay lá da vida. Manhunt também, Manhunt também. Não, mas o Manhunt foi ainda banido em vários lugares. Agora, o replay, é raro o país que ele foi banido, assim, e é um jogo super pesado. É, pra galera que não conhece o replay, é uma porra de um jogo onde, basicamente, você tem que assediar mulheres na porra do metrô, né? E não, e estuprar também, se você conseguir. Sim, levar... Sim, no mínimo, assim, é. Você estupra as mulheres, assim, metrô, em cantos da cidade, assim, é isso, você tem que estuprar mulheres. Essa é a ideia do jogo. Que bonito, né? Então, e esse jogo não é... Nunca, tipo, eu só encontrei, tipo, Indonésia, alguns lugares, assim, que esse jogo foi banido. O resto é tudo liberado. É engraçado, né? Agora que nem você tá comentando o Manhunt. O Manhunt chegou a ser banido em vários lugares. Mas que replay também não deve ter tido repercussão. Pra gente ainda banir... Exato. Replay é um jogo, lá, que, né? É um jogo que eu acho que só a gente sabe que existe, sabe? Então, agora o Manhunt já teve uma repercussão do caramba, assim. Aí o pessoal caiu matando, assim, em cima. Falando, não, como que é possível? Você jogar que o objetivo é ser matando as pessoas de formas escabrosas e tal. E na boa, o jogo nem é bom, né? Ah, não, Manhunt 1 é bom sim. Sério? Ah, eu gosto. O 2 eu não acho muito legal, não. Agora o 1. Ah, é eu bom. Não sei qual que eu joguei, cara, mas eu achava uma bosta. O 1 começa na. Tipo assim, num bairro, e o 2 começa num. Asilo, uma prisão, uma coisa assim. É uma prisão, é. Eu joguei o 2. Ah, então eu acho que eu joguei o 2. Eu me lembro de alguma coisa assim do cara ser ex-presidiário, um negócio assim. Todos eles são, assim. Não, mas assim, a localização inicial. Eu não sei, porque eu só joguei um jogo e não sei qual é. É, então, eu lembro de ser uma bosta. Não, o ritmo do jogo é monótono. Só que você acha que achou legalzinho, assim. depois que você faz a execução toda, você olha assim, é meio uma bosta de novo. Outro jogo também, né, que foi banido, é aquele Bully, você lembra? Sim. Inclusive no Brasil, né? E mais uma vez, foi a justiça, e tipo, não foi o Ministério da Cultura, o governo federal que entrou nessa. Não, foi o... Tanto que na classificação lá do Ministério da Cultura, não tem nada falando do... do Bully. O Bully tá lá liberado numa boa. A classificação indicativa tá lá, acho até que é 16 anos a classificação indicativa do Bully. Então, mas o Bully também caiu naquela, principalmente aqui no Brasil, porque o jogo surgiu justamente na época que começou a aparecer esse nome, assim, esse termo. E aí começou a aparecer muito na mídia, não sei o quê. O pessoal começou a ficar incomodado com isso. Tudo é Bully pra cá, Bully não sei o que lá. E aí apareceu o jogo com isso, meu, não deu outro. O cara foi lá e já reclamar. Não, existe um jogo que você é um moleque na escola e você tem que atormentar as pessoas. E, porra, vamos ser honestos também, né? A Rockstar aproveitou pra caralho dessa onda contra o jogo pra fazer marketing em cima, né? Mas a Rockstar é mó esperta nisso. O Mayhunt mesmo também, ela ganhou, assim, mó popularidade por causa desse marketing reverso. Mas assim, né? O proibido sempre chama a atenção do... Exato, é. Se amanhã se dar a bunda for proibido, vocês vão começar a dar o cu amanhã rapidinho. Fale com você. Vocês estão vendo o Rômulo que o Rômulo quer fazer aí, tá dizendo que os outros que querem. É, olha o que o Rômulo quer implantar no Brasil. Mas, voltando ao assunto, não é só aqui no Brasil, tá? Que a gente tem a mania de falar, Brasil, país de merda e tal. Vocês sabem que eu sou a última pessoa a falar esse tipo de bobagem. E, não é só aqui que você tem essas censuras. O próprio Mortal Kombat, por exemplo, a censura não foi aqui. A censura foi todo o hemisfério ocidental, assim. Ué, teve um país que, inclusive, que barrou todos, né? O 1, 2 e o 3. Foi logo tudo. Sério, não lembro agora qual era. E outra coisa, no caso de Mortal Kombat, era bom até ter banido, porque o jogo ficou muito ruim, né, no Super Nintendo. Ah, eu gostava. Era lerdo. Eu já falei que eu gostava, então. Não que, ah, mas não era que lerdo. O jogo você jogou veloz, do mesmo. Né? Não, mas vocês jogaram as duas versões? Joguei. Porra, não era nítido que a do Super Nintendo era muito inferior no controle? A do Super Nintendo sempre foi a melhor em gráficos. É, eu gostava. O Mega foi melhor em jogabilidade e o fato olha, de... Olha, não, sério, por favor, eu faço um desafio a vocês. Pega um de bobeira, um emulador, e roda as duas versões, a do Mega e a do Super Nintendo. Aliás, melhor, joga primeiro a do Mega, de boa. Joga lá, sei lá, termina o jogo. Depois tenta jogar a do Super Nintendo. Você vai ver a diferença, como você vai sofrer com os comandos. Timing das coisas ficou muito lerdo, muito devagar. Mas, foda-se, não é o assunto nosso aqui. Mas Mortal Kombat é um jogo ruim, mesmo se não tivesse censura do Super Nintendo. Um que eu achei curioso também de ver, né? Um jogo que foi proibido. Olha onde, no Kuwait, foi o Dark Souls, sabe por quê? Por causa da violência. No Kuwait, os caras me baniram o jogo por causa de violência, mano. No Kuwait. Tem coisa mais violenta, pelo amor de Deus, sério? Não, só o Kuwait já é um lugar mais violento do que o próprio jogo. Maldade. Aí tem umas censuras por problemas burocráticos, tipo os clássicos da Capcom, por exemplo. O Street Fighter, todas as trocas de nome deles. Que reza a lenda que foi por causa do Mike Tyson. Ah, o Vega e o outro, né? Você lá tinha também, o... A versão japonesa Bison, era o chef. Mike Bison, né? Eu sempre tenho na minha cabeça os nomes americanos. Então sempre que eu falar, pensa nos nomes americanos, tá? Eu nunca vou chamar o chefão de Vega. É, eu não sei se... Eu não tenho essa informação. Não sei se foi o próprio Mike Tyson e a sua equipe jurídica e tal, a assessoria jurídica, coisa do tipo, que reclamou. Ou se foi a Capcom que se adiantou. Falou, ih, vai dar merda. Ah, eu acho que foi ela, porque ela já... A assessoria jurídica de vai dar merda da Capcom falou, gente, melhor mudar essa porra. O cara é um boxeador, chama Mike Bison. Sério, é esse o nome que vocês vão dar pro cara? Mike Bison. Vai dar merda. Mas, por exemplo, a série Resident Evil. Do Resident Evil foi porque assim, porque no Japão saiu como Biohazard, só que aí depois descobriram que existia a banda chamada Biohazard, uma banda americana de hardcore, muito mais antiga, que é lá da década de 80, chamada Biohazard. Aí falou, pô, não vai dar pra lançar nos Estados Unidos com esse nome, né? Já existe. Não, cara, então, o problema não é esse. O problema é que Biohazard, né, perigo biológico, é uma expressão que você não pode... patentear, registrar em alguns países. Não sei se nos Estados Unidos, não, mas em alguns países você não pode registrar a patente disso. Então, tipo, porque é um nome de uso comum, sabe? Mas só depois que eles fizeram o jogo e registraram no Japão que descobriram isso. É, lançaram o jogo no Japão, quando ia começar a registrar o jogo fora do Japão, né? Começaram a ter esse problema. Então mudaram o nome por causa disso. Tipo quando teve o Blu-ray, sabe? Quando se escolheu o nome Blu-ray, ele era Blue mesmo, B-L-U-E. Mas hoje o que a gente tem é Blue só, né? B-L-U, Blu-ray. Porque você não pode patentear Blue, né? Uma cor, um nome tão comum, em vários países. É o mesmo caso. Então, por essa quizumba jurídica aí de patentes, Biohazard virou Resident Evil. Engraçado, quando eu era mais novo, eu achava que esses tags, esses negócios de pra maior de 16, maior de 18, era tipo uma coisa mundial, assim. Eu achava que se pegasse lá, tipo, um jogo japonês e tivesse aquela tag maior de 16, por exemplo, aquilo ali valia pro mundo inteiro, assim, eu não sabia. Cada país tinha a sua norma e não sei o quê. Só depois que ficou mais. Que é, eu fiquei mais cada velho. País tem a sua norma. E o Japão é muito bizarro, porque, tipo, violência pra eles tá de boa. Não pode. Você pode ter um jogo em que o objetivo é, sei lá, cortar a cabeça da sua mãe. No Japão não tem problema. Agora, mostra uma bucetinha pra você ver só a merda que vai dar. Não pode. Não, mas lá no Japão também tem tipo uma classificação lá, que aí os jogos que são fazem aquela classificação, eles não podem ficar expostos em prateleira. Sim, exato, tem todo esse problema. Aí você tem que chegar lá e perguntar de tal jogo, por exemplo, tal jogo, aí você compra. É que a gente tá acostumado a pensar aqui. Aqui é bunda lelê, né? Tipo, você vai no cinema assistir um filme que é pra maior de 18. Todo mundo sempre foi, sabe? Ninguém tem problema com isso. Em outros lugares, não. Você tem... Eles levam a sério essas coisas. Tem que pensar que, tipo, a classificação indicativa pode ter um impacto no lucro que essa obra vai ter, sabe? Você colocar um filme maior de 18, por exemplo, vai restringir muito a plateia dele. Então, vamos tentar botar ele pra 14, 16... Pra gente poder ter mais gente pra assistir. Um negócio aqui também que aconteceu isso é aquele jogo recente lá, o Hatred, se lembra? O Hatred, sim. E aí o pessoal primeiro falou assim, não, que vamos classificar isso no maior 18, não sei o quê. Aí os próprios donos do jogo começaram a ficar meio sabiados, porque em vários lugares, né, não ia poder vender, assim, ficar exposto e tal, né? Só que aí depois, antes do jogo sair mesmo, pessoal, tipo, da Sony e da Microsoft já começou a falar, não, esse jogo não vai nem entrar na PSN, não vai nem entrar na Live e tal, né? Até mesmo no Steam, que tava lá no Greenlight, foi removido, só que aí depois de uma semana, né, o Gabe pessoalmente foi lá e mandou colocar de volta, né, o jogo. E existe um temor sobre o jogo também, do que ele colocava, né? Um cara que um dia acorda de mau humor e cansei do mundo. Não, mas o curioso é que o Hater fizeram tanto escarcel, tanta coisa antes do jogo sair. Beleza. O jogo saiu, nada, acabou. É porque, cara, foi porque, cara, na boa, esses caras não são trouxas. Fizeram foi uma ação de marketing. Ah, a gente tem um jogo aqui, como a gente faz pra chamar a atenção da galera? Ah, vamos fazer um vídeo aqui, não sei o que, blá, falar que é super violento. Aí saiu o jogo e o jogo é meh. O jogo é o Postal 1, só que com um visual novo, assim. Quem jogou Postal 1 conhece, assim, a mesma coisa, só que é com os gráficos já com uma engine nova. Não é o jogo, é a repercussão que o jogo causa. Mas então, se os caras não tivessem feito aquele vídeo, ninguém ia saber desse jogo. Quando ele fosse lançado, tipo, ninguém ia saber. Ia tá sofrendo pra entrar no Steam até hoje. Exato. Assim, hoje, a gente pelo menos... Olha, tanto que deu certo, a gente tá aqui falando sobre essa porra hoje. Porque se não fosse aquele vídeo, a gente nem ia saber que essa merda foi lançada. Cara, tinha um jogo na época lá, que é de computador e tal, na época de FPS, Wolfenstein, caralho. Eu chegou um jogo até mim que eu falei assim, caralho, eu só conseguia jogar esse jogo escondido e me dava um remorso jogar aquele jogo. Lá vem a história. Assim, caralho. Eu falava assim, cara, tanto que eu jogava escondido essa porra, era moleque. Aí eu, caralho, mas que jogo é esse, maluco? O jogo, eu não sei, cara, até hoje eu busco esse caralho pra mostrar pra galera, mas eu não consigo mais achar, se perdendo tempo. Não sei se vocês jogaram, o Romulo provavelmente não. O Dissection, que foi da época do computador, talvez lembre. Tipo, é Wolfenstein, eu falei aquela vibe, maluco. Aí, maluco, joga esse FPS aí que tu vai ver o que é jogo. Aí eu, caralho. Pois é, esse jogo, eu não sei se era um mod, se era um jogo mesmo. Só sei que o jogo... Caraca, mano, não sei se era proibido, não sei se era censurado, só sei que era repugnante o jogo. O jogo era assim, era um FPS, só que era um FPS de... é o jogo do pênis. Aí era uma piroca e tu andava com a piroca na tela. Aí tu ia gozando do tiro, era o gozo, entendeu? Não, não vai tomar no cu, você inventou mais essa história. Não falei, não inventei não, cara, não inventei. Eu já vi isso em algum lugar. Vou encontrar esse jogo. Eu vou encontrar esse jogo. Não, mas peraí, isso aí até tão tranquilo. Aí tu ia gozando os inimigos, se eu não me engano, agora eu não vou lembrar que era muito moleque. Aí é tipo assim, a barra de energia era o pau. Aí tu ia perdendo o pau e ia diminuindo, até ficar broxinho. Aí você andava na tela, você perdia energia, tipo assim, vendo coisas bizarras, tipo uma tesoura cortando pau, assim. Cortando, pô, isso é um X-Men do... assim, Atari. Não, caralho, era tipo assim, eram GIFs, né, nas paredes. uma tesoura cortando o pau, assim, aí apareceu o pau caindo de lado, assim, sangrando. Aí, caralho, aí tu perdia energia, tu ia perdendo, aí o pau ia ficando pequenininho, aí o gozo ia ficando baixinho, pequeno. Caralho, eu ficava jogando aquilo, que merda de jogo é esse, caralho? Quer ver se tinha algum final e tal? Aí apareceu uma mulher pelada, tu ganhava energia, o teu pau ia subindo. Olha o jogo que o cara aí tu ia. Aí tu... Cara, mas era bizarro. Aí eu não sei se o jogo censurava, mas era muito nojento o jogo. Caralho, tu via aquelas cenas assim do bagulho. Aí tinha uma cena que era pior de toda, mas acho que era tipo um chefe. O maluco vinha com uma agulha assim, ficava injetando assim no pau assim, o troço inchava e explodia assim. Caralho. Ah, meu Deus, era bizarro. Ah, os anos 90. Esse jogo era foda. E eu acho que esse jogo era censurado, esse mod, qualquer coisa. É, você tá falando de uma época em que você tinha muito jogo feito por um moleque em casa, moleque espinhento, 15 anos. Porra nenhuma pra fazer, só ficava jogando videogame e assistindo MTV. É, aí fazia jogos e jogava com pênis. É, ele fazia um pênis shooter. Me disse que não é esse lixo aí. Ai, Guilty Show, não acredito. Ah, meu Deus, eu não acredito nisso. Sobre... Deixa eu ver. Imoral com puta que pariu. Caralho, cara. É esse mesmo, maluco. Peraí, mas não era preto e branco, não, era colorido. Combat, puta que pariu. Imoral Combat, né? De porra. Nossa senhora, cara. Sério, o tiro, quando ele atira, dá um barulhinho de. Não, e a mãozinha lá batendo, cara. Caralho, esse tipo tá ceratúrgico demais. Deus, que coisa triste, cara. Tá vendo? Isso aí não era um mod, não, era. Lógico com que certeza, é. Cara. Isso tem uma cara de Wolfenstein do caralho. É, só de olhar você vê que é um mod nesse engine de Wolfenstein, é uma coisa. Caralho, Moral Combat, Guild, isso é demais, vou anotar aqui. Aqueles jogos lá, os Dead Rising 1 e 2 também, são jogos banidos na Alemanha, né? Por causa da violência, é muita violência. Não, cara. Porra, ficar não, matando não, zumbi, é. Hordas de zumbi, é muito violento pra eles. Aí é um jogo que foi banido, assim. Ainda fala, por extrema violência e crueldade. Mas com zumbis? É, então, é. Aí até aquele Silent Hill Homecoming também é censurado, lá, tipo, é, não, a Alemanha é um lugar esquisito pra isso, assim, é difícil se lidar com... Música também na Alemanha. Sim, é difícil lidar com essa coisa de censura, de classificação etária e tal lá, é complicado. Ah, é, tanto que, aliás, tem essa merda também, né, das classificações etárias serem diferentes em cada lugar, como você falou, né, você tem a ESRB, ESRB nos Estados Unidos, você tem a PEG na União Europeia... Você tem uma outra situação bizarra lá no Japão que eu não faço ideia. No Japão tudo vale. Eles não podiam, tipo, fazer entrar em um consenso, falar assim, não, vai ser um negócio. Mas então, isso todos. Foi feito há pouco tempo, acho que saiu esse ano até, a classificação definitiva, de um órgão internacional que o Brasil até faz parte. O Brasil ajudou a criar essa classificação. Só que... Ninguém usou. Não, ela tá sendo implantada. Tanto que na Play Store ela já tá dando vapor. Eu pensei que você ia falar assim, não, foi que nem um Esperanto. Que todo mundo falou, vai ser o idioma mundial. Porra, Esperanto. É, belíssima então, referência. Então, eu pensei, vai ser igual o Esperanto. Eu lembrei agora do... Não teve um jogo que foi aqui no Brasil que foi proibido de... Foi exclusivo, proibido aqui, exclusivo aqui no Brasil, acho que era um MMO. Por causa que ofendia a ordem pública. EverQuest foi até zoado porque demorou, foi o jogo mais atrasado, teve a proibição decretada. O motivo é porque faziam com que os jovens se corrompiam. Por causa que, tipo, um dos coisas do jogo é que você tem que mentir lá pra você entrar em um dos clãs, assim, nos clãs. E falava que se você induzia os jovens a mentir, você está corrompendo os jovens. Eu lembro que na época, foi recente até, que eu lembro que demorou pra aprovar. Não, assim, quando foi de fato, quando saiu de fato a decisão judicial, né, pela proibição do jogo, o jogo nem fazia mais sucesso, então... A China não tentou banir o LOL quando aquele moleque morreu, que ficou dias e dias jogando e não saía do quarto dele? Não teve uma história dessa? Não, volta e meia alguém morre de exaustão depois de jogar na China. Coreia do Norte, Coreia do Sul, esses lugares sempre tem alguém que morre. Não, mas na China teve mas esses LOL, que eu lembro que o moleque aparece. Ficou dias e dias... Toda semana aparece. Caralho, como é que alguém consegue, mano? Cacete, eu lembrei de uma coisa aqui também. Ai, meu Deus, lá vem. Não, tem que ter zoeira, não. No Ninja Gaiden de Nintendinho, eu acho que a Nintendo vetou uma parte do pentagrama no final. Pentagrama? Não tinha uma história dessa? Um pentagrama no último chefe. Não sei dessa, não. Acho que foi, deixa eu ver isso aqui na internet que você tem isso. Mas acho que tirou. O maluco saiu na revista uma porra dessa aqui. No original tem um pentagrama no chão. Ficava brilhando. Aí acho que nos Estados Unidos cortaram isso. É porque às vezes pra não censurar o jogo todo, pra não vetar, né? Não proibir o jogo, eles fazem uma censurazinha aqui em fase. A Nintendo é a rainha disso aí, né? Dá uma censurada aqui, outra ali. Ah, não, tem isso até hoje, assim. Por exemplo, no 3DS. Você tem um RPG da Square chamado Bravely Default. O Bravely Default, ele é um RPG bem legal, assim, bem bacaninha. Que, tipo, é quase como uma adaptação do modelo antigo de RPGs pros novos tempos, né? Como é que pode fazer RPG hoje? E isso fez um bastante sucesso. Só que é um jogo japonês, né? Então, basicamente, os personagens são garotinhas de sainha e tal. E na versão americana, você tem uma adaptação muito grande. Todas elas ganharam alguma um pouco mais de roupa, sabe? Esse tipo de coisa também acontece bastante, não. Tipo, uma vez eu tava na Austrália, assim, os caras lá modificam bastante. Tipo, aquele jogo, se eu não me engano, The Witcher, o 2, lá. Todas aquelas cenas de sexo, que eles removeram tudo, assim, pro jogo entrar na Austrália, assim. Vários jogos acontece esse tipo de coisa, assim. Os caras cortar coisas pra poder entrar no jogo. Pra não banir de vez, né? Porque o mercado lá aparentemente vende bastante, né? Os caras vai e cortam, assim, uma parte de coisas assim, do jogo. Olha, pensa, tipo, se coloca no lugar do desenvolvedor. Se você tiver que escolher entre deixar o jogo completo do jeito que você quer ou cortar um pedaço e poder vender, sabe? Porque se tiver que deixar completo e não vender nada, ser proibido de vender, tá nas lojas, é, bicho, eu, se tô no lugar dos caras, fatia essa porra aí e põe na prateleira. É, não tem mais jeito. Os caras falam assim, se desse jeito não vai, você vai ter que fazer o que o cara quer, né? Vai fazer o quê? Vai perder o negócio? Não dá, né? Foda é que cada país tem uma coisa, né? Isso que deve ser foda pros produtores, né? Os caras têm que fazer um jogo pensando em tudo. É, né? Que eu tava falando, você tem hoje uma classificação indicativa internacional. Ela ainda não tá funcionando na sua plenitude, porque tanto que ela é muito recente ainda. E você tem os órgãos que não vão querer também perder esse controle, né? Como a ESRB e tal, e o PEG. Mas no Brasil já tá funcionando na Play Store e na iTunes. A iTunes é até interessante que eles fizeram uma adaptação. A Apple não vai abrir mão de ela mesmo classificar os jogos. E eles fazem isso sempre fizeram. Então o que eles fazem? Eles colocam de um lado, colocam lá a classificação deles da Apple, e do lado eles colocam essa classificação internacional indicativa do lado também, sabe? Então normalmente bate, só que às vezes pode dar que um jogo é, sei lá, 12 anos numa classificação e 14 na outra, sabe? Então tá caminhando pra uma unificação dessa classificação etária, o que vai facilitar muito a vida dos desenvolvedores, né? Na hora de pensar esse tipo de coisa. Mas ainda assim, enquanto a sociedade não tiver uma aceitação maior de videogames como parte da cultura, essa coisa de censurar jogo, de proibir jogo, não vai mudar. Vai continuar assim. Pra falar a verdade também, isso é só num número muito pequeno de jogos. Na maior parte do universo, isso nem é muito relevante. Fora também que pro público core mesmo, galera gamer de verdade, a gente sabe como resolver isso, né? Você tem outros meios sempre. Né? Você tem, sei lá, se censurar algum jogo, sei lá, o PT, por exemplo. Tu vai atrás da versão completa. Não, fudeu, não tem como, né? Que só saiu isso na PSN, nunca mais. Quem comprou, quem baixou, baixou. Quem não baixou, não baixa mais. Mas, eu, sinceramente, eu acho que é escroto por ideologia. Eu acho que é um negócio escroto, sabe? Eu acho que a liberdade tem que ser a maior possível sempre, mas respeitando os seus limites. Então é isso aí. Mas tem muito corte que os caras fazem censura que é bobeira. Exato, bobeira são mesmo. Coisas são relevantes. E, tipo, nem muda pra mim, sabe? Por exemplo, essa coisa do Bravely Default. Eu não sei se precisava mesmo, se foi alguma exigência de algum órgão, eu não faço ideia. Mas a edição que eles fizeram foi só aumentar a porra da saia das garotas, basicamente era isso. Isso não faz a menor, mais ínfima diferença pra nada no jogo, sabe? Então, bicho, se isso vai fazer com que o jogo passe mais fácil, então beleza. É meio moralista? É. Mas se bem que, cara, porra, pegar meninas com aparência de nem que sejam desenhos, mas são todas aparência de crianças, de sainha curtinha e sensualizando, sabe? Se no Japão isso é beleza, tranquilo, porra, eu acho que é bom aqui isso não ser tão tranquilo assim, sabe? Eu acho que ainda eu acho até positivo as pessoas se incomodarem em ver desenhos de meninas de, sei lá, 10 anos de peito pra fora, sabe? Então, sabe, nem sempre esse tipo de censura é uma coisa tão horrível assim, vai. Agora, um jogo que eu achei que eu li aqui agora e achei interessante, o Assassin's Creed foi proibido na Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita achou que o jogo mostra, não passa uma imagem legal do país. Aí o porra tá falando assim, mas o jogo segue fielmente o Arábia Saudita. É, mas você tem que pensar também que você tá falando de um lugar que você tem uma cultura totalmente diferente da ocidental, assim. Então, tipo, é natural que tenha esse estranhamento. Você não pode esperar que o cara olhe para as coisas da mesma maneira que a gente olha. Sim, mas diz que o jogo ele tem a fama, né, de que ele retrata fielmente o país, né? Da Arábia. O cara meio que, porra, assim, é real demais. Pra gente inventou. É, real demais, cara. Pera aí, não é bem assim, né? Bota uma coisinha mais meiga aí. É, e outra coisa, o Wolfenstein que eu lembrei também do Hitler, né? Que trocaram, né, o símbolo nazista, caralho. Sim, mas eu acho que, cara, a gente tem que sempre ter em mente um conceito da antropologia chamado etnocentrismo. Que é você tentar, você sempre acaba, se não fizer nada, você olha, você julga uma outra cultura, um outro povo, a partir do teu pressuposto. Ou se você olhar pra cultura árabe, usando os teus pressupostos de ocidental, brasileiro, carioca, no teu caso, sabe? Você vai pensar, porra, esses caras são retrógrados, tão no século XV ainda, sabe? Então você sabe, você nunca vai conseguir fazer uma análise objetiva e apurada daquela cultura. Então você vai olhar o cara e falar, porra, que absurdo, né? Esses caras censurando o jogo. Não é bem assim. E se você pensar no... você tem que tentar entender como funciona aquele sistema cultural, assim. Então, tipo, pra gente, uma... sei lá... uma charge com Jesus na cruz. Muita gente vai ficar puta pra caralho aqui no Brasil. Mas acho que não vai acontecer nada demais. Vão ficar putos, vão reclamar, vão processar a revista e nada demais. Lá, isso é uma coisa um pouco mais séria. O negócio é o seguinte, você sempre tem que tentar olhar pelo ponto de vista do outro. Não, você tem que olhar de dentro. Você olha uma visão de fora, você não vai conseguir mesmo entender. É, ou então tentar ser neutro, não ter nenhuma influência. Então, isso de é impossível. A neutralidade é impossível. Você nunca vai conseguir ser neutro porque você nasceu em algum lugar. Você tem uma cultura. Você é brasileiro, você mesmo tentar ignorar o teu lugar da cultura. Sabe? Você como brasileiro, tentar ignorar a tua cultura é uma posição. Sabe? Não é a neutralidade, não existe. Você olhar de fora é um problema, afinal de contas você não sabe todos aqueles pressupostos, você não cresceu como muçulmano pra saber como funciona isso, assim como você também não nasceu como índio, como você não nasceu, sei lá, como um europeu, é difícil você ter que se colocar no lugar do outro. Então não é como se essa gente atrasada e ignorante não consegue entender a gente. Não, é claro, do mesmo jeito que você, o idiota, não consegue entender eles, sabe? É só uma questão de lugar. Tu viu o link que eu te mandei, o Rom? Nope, deixa eu ver. O quê? Ice Climber? Causa que matava filhote de foca aqui no Japão. Não, peraí, pra galera que não tá entendendo direito, o Cisne acabou de me mandar aqui um link com alguns jogos que foram censurados e tal, e um deles foi Ice Climber. Vocês conhecem Ice Climber, aquele jogo do Nintendinho e tal? É um joguinho bobo, bonitinho, que você tem que escalar, né, a montanha e tal. Só que parece que alguns, na versão japonesa, alguns inimigos são bebês foca. E alguém deve ter achado que era, que não era legal você matar bebês focas amarretadas. Mesmo que fosse, sei lá, no Nintendinho, né? Não podia ser muito violento a amarretada do Nintendinho. Mas trocaram pra Homem de Neve. Que maravilha, cara. Eu não sabia. Caralho, isso é foda. Isso eu não sabia. Metal Slug, é. Então é que eu tava também comentando, falando, né? Do Metal Slug também teve. Eu não lembro qual Metal Slug que tiveram que mudar. Eles colocaram a suástica, né? No... acho que foi o primeiro. Aí tiveram que teve problema. Tinha um monte de suástica aí no tiveram início, que mudar, colocar o bandeiras. X no lugar, assim. Aí você joga, tá o X lá. Não puderam usar o símbolo da suástica na vida. Nossa, o Custer's Revenge. Vocês jogaram Custer's Revenge? Então, eu nunca joguei isso no Atari. Eu joguei isso no emulador depois de velho. E a molecada aqui chorava de rir com esse jogo. Pra você que nunca jogou, o jogo é basicamente um cowboy do Atari, né? Pensa no Atari como aquela coisa linda. Um cowboy só de chapéu, gravata e pau duro. E o objetivo imagina dele. O pau duro do arcade. Não, aquele pau duro do Atari, né? Aquela coisa de pixels. E ele tinha que chegar até o outro lado da tela, que tinha uma índia que estava amarrada num cacto, isso já é vacilo, enquanto ele desviava de umas flechas. Você chegando até a índia, você comia a índia, apertando o botão várias vezes, enquanto ele estava desviado das flechas. Cara, esse jogo é ridiculamente ofensivo, obviamente. Porque, porra, o tal do General Custer foi um cara que matou, sei lá, trocentos índios, sabe? E além do seu o jogo, além de você ter a violência, porra, gratuita, o estupro óbvio, né? Afinal de contas, é um cowboy, uma índia amarrada num cacto. você tem toda a questão cultural indígena, assim. Aquilo que eu falei pro... aquela questão do... do olhar do outro. Pensa você, como índio-americano, ver uma molecada se divertindo com um cowboy estuprando índia num videogame. Eu não sei, eu ia ficar bolado. Eu acho que eu ia ficar puto, sabe? É, olha só, um outro jogo aqui dessa lista que você mandou, que faz sentido, você pensa que nem como negro é babaca. O Super Columbine Massacre. Porra, na boa. Esse caso ficou super famoso e tal, isso causou uma comoção nos Estados Unidos e tal. Bicho, na boa, você fazer um joguinho com o nego brincando de... sabe, com um negócio que foi tão triste, tão horrível pra tanta gente. Eu acho que é vacilo. Pode me chamar de babaca, de... ah, conta, é politicamente incorreto. Desculpa, eu não acho que politicamente correto é uma ofensa. Podem me xingar disso. Outra coisa também que veio na cabeça também, que fez bastante repercussão. Você lembra quando saiu lá o Call of Duty Modern Warfare 2, que você tinha que entrar... sim, no Russian. Na primeira fase, logo, que você assim, tinha que entrar com... no aeroporto, no né? No aeroporto, pô, no Russian. Então, e aí você tinha que matar civil. Você tá infiltrado lá como um coisa, você tinha que matar, né? Aí gerou tanta repercussão, que é o que os caras fizeram. Não tiraram a cena, mas você pode pular. Você pode escolher não jogar aquela cena. Que ali você sai atirando em todo mundo que é civil, né? Então, mas aí, nesse caso, por exemplo, eu acho que a galera que reclamou disso, ela não jogou o jogo. Porque, tipo, o cara tá fazendo aquilo ali, ele não tá feliz ali, ele tá infiltrado na porra do grupo, não é? Então, tipo, não é como se fosse beleza e bacana pra ele. Assim. Tem uma crítica, aliás, uma crítica bem interessante até, envolvido nisso. Não, mas já pensando nisso, a Activision já foi esperto, já botou a opção de você pular a cena, já, antes que alguém reclame de alguma coisa, fazer alguma coisa, vamos botar um negócio que o pessoal pode pular. É, sabe? Então, tipo, você tem casos e casos, né? Não vão falar, ah, não... videogame tem, não pode haver censura em nada, tudo tem que ser livre. Pera lá, né? Quando não é você que é ofendido, tudo bem, né? Não é bem assim. Agora, também não vou dizer que qualquer censura por qualquer motivo é lícita, sabe? É justa. Não, não é. Você tem um meio termo aí. Pelo menos na minha opinião. Acho que tem um meio termo aí. Tem coisas que precisam sim ser protegidas. Você não pode mexer, sabe? Porra, vá merda. Se você quer jogar um jogo onde o seu objetivo principal é estuprar mulheres, vai tomar no seu cu, sabe? Você tem que se ferrar, sabe? Agora, censurar um jogo porque ele reconhece o Tibete como uma nação... Peraí, né? Isso é zoeira, porra. Isso é sacanagem. Mas é na China. Então, na China, tem essa coisa. Vamos tentar olhar pelo lado deles, assim. Isso é uma questão importante. Mas eu não sei se pro povo chinês isso é uma questão importante. Me parece só uma coisa do governo autoritário chinês. Então, não sei. Eu não tenho todas as informações sobre o caso pra julgar isso aí. Vocês lembram, né, da treta que rolou quando começou os anúncios de Resident Evil 5? Nossa, quando apareceu que era na África, então... as primeiras imagens, quando mostrou que era na África. Ah, lembro da África. Isso aí, quando eu joguei a primeira vez, eu falei, mano, isso deve ter dado merda. Porque os caras... Não, quando apareceu os primeiros trailers, você já falou, meu, isso aí vai dar merda. Que aí já começou também aquele negócio. Já começou o pessoal que gosta de tocar o terror mesmo, falar merda mesmo, né? Começou, tipo, racismo à torta direita mesmo. E o outro lado, né? Nossa, foi uma guerra isso aí. É, porque mostrava os negros lá, os africanos. Eu achei, caraca, mano, tudo bem, se fossem zumbis, mas não era. Eram os caras, tipo, tava com... cara, é, mas gente... é, me desculpa, eu posso ser o babaca na história, mas, cara... no Resident Evil 4 ninguém reclamou. Quando era os espanhóis, sabe? É, mas... porra, sei lá. Também o pessoal é foda com o negócio de racismo, é complicado. Não, olha só, ação afirmativa, assim, o combate ao racismo é uma luta legítima. Mas agora, não é o caso em Resident Evil 5, assim. Aquelas pessoas ali não estão sendo, sei lá, discriminadas por serem negras. Não estão sendo mortas por serem negras. Elas são só o cenário do jogo. Não, engraçado que é uma coisa que foi meio que explicado. Porque antes você já veio, tipo, do 4, que foi baseado na Espanha. Você vai estar matando o quê? Os espanhóis e tal, né? Aí no 5 você foi pra onde? Pra África, a gente vai matar o que lá, né? Tanto que essa treta rolou antes do jogo ser lançado, né? Porque depois as pessoas viram que não tem nada, nem tem nada ali. É o que eu tô falando, foi a picuinha ficou naquele tempo ali dos trailers, do não sei o que. Os caras, pô, como pode? Vai fazer um jogo que vai matar os negros, não sei o que lá. Não tinha nem saído nada, assim, só mostrava uns teaserzinho e tal, o pessoal já descendo a lenha. É, fora de contexto, né? Qualquer coisa vira ofensa. E no caso foi isso, né? Foi totalmente fora de contexto. Quando tanto que o jogo saiu, ou seja, você teve acesso ao contexto todo, essa crítica foi minimizada, ela morreu. Assim, porque não tinha nada demais ali, realmente não tinha. A sociedade, sei lá, acho que você vem e tem uma crítica, depois você vem, daí você vem a Capcom dar uma resposta. A resposta me parece plausível, mas as pessoas continuam batendo, porque é a internet faz o seu papel de bater nas coisas. E quando sai o produto final, não, não tinha nada disso aí não. Morreu a história. E acabou, não foi só isso. E eu também tava vendo, né? Aquele, o Medal of Honor lá de 2010 foi proibido nos Estados Unidos porque te dá a opção de você jogar no lado dos Afeganistão, né? Isso não foi muito bem-vindo lá pelos militares americanos. Aí os caras resolveram meio que banir o jogo. É foda, né? Militar é a raça mais estúpida em qualquer lugar. Assim. O engraçado é que, tipo assim, enquanto você tá jogando com os militares americanos matando os outros, beleza. Agora se você jogar do lado, você pode passar pro outro lado. Aí não pode. Mesma coisa num jogo de polícia e ladrão, tu joga o ladrão e tem que matar a polícia. Aí... Sim, chama Counter-Strike. E que foi banido também pra um certo. Não, cara, CS Rio, cara, eu adorava aquela fase do Counter-Strike, passava aquela numa favela do Rio de Janeiro, tocando um proibidão do funk lá, era maravilhoso. Nossa, aquele jogo. Falou dessa porra, não cheguei. Não, a galera lembra do proibidão, vai. Quem jogou essa porra desse jogo deve ter esse proibidão na cabeça até hoje. E o comando traficando a noite inteira, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Era muito bom, cara. Bom, galera, alguém tem mais alguma coisa pra acrescentar no assunto? Vamos, tá na hora, eu tá tenho. Uma hora e cacetada de gravação já. E Mortal Kombat, nada pra... É, o Cisne tem pra acrescentar, né? Jogam Mortal Kombat. Imoral Kombat. Não, galera, vamos pra leitura de e-mails, que isso aqui tá muito deprimente pra mim. Eu não quero jogar videogame nunca mais. Comentários, sinais de fumaça e coisas e tal. Tivemos comentários essa semana, Guilty não, de Section. Tivemos, pouquíssimos, mas tivemos os comentários de qualidade. Tivemos lá o e-mail lá do Emerson, né? Vocês perderam ou esqueceram de falar sobre o remake do primeiro jogo de Metal Gear do MSX, que a Konami proibiu de fazer. Teria até dublador original do Snake nesse jogo, e seria gratuito. Usaria um jogo indie apadrinhado pela minha Valve linda, Aliens War. E falando na Valve linda, eles têm visão sobre os jogos independentes que farão sucesso, como por exemplo Counter-Strike, que nunca gostei, e Garry's Mod. Ah, estou jogando Sun, uma mistura de FPS com Tower Defense. Vocês não parecem conhecer ele, então eu pensei, por que os quatro não jogam juntos? Deve ser uma experiência bem divertida. Vocês poderiam fazer um episódio sobre jogos point and click também. E sobre o Batman, ainda sobre o Batman, eu já nem lembro mais quando a gente comentou desse Batman. Então, sobre o Batman do Nintendinho, eu nem sei dizer o que houve, sério. O jogo ficava num slow motion de pause e despause, quando voltava ao normal, o herói estava invencível. E Final Fight 3 foi cagada mesmo, mas não tive nada com isso. Uma curiosidade, antigamente meus amigos me chamavam de descobrir as manhas. Ótimo cast, valeu pessoal. No futuro chamam de bugador. É, de bugador. Então, ele tá falando do Metal Gear que foi barrado, é porque a gente meio que separou, tipo, os jogos indie mesmo e aqueles jogos fangame, né? Fangame a gente deixou meio que de fora, né? Pra um cast futuro. É, pois, né? Tipo, fangame é um negócio que a gente tem desde sempre, né? A gente tá falando de indie, tipo, o cara que tem iniciativa própria, né? O negócio que é tudo dele, bonitinho. É, construir uma coisa dele mesmo, assim, não que vai usar coisa de terceiros e tal, né? Isso. Então, isso. A gente meio que separou isso, assim, né? Bom, mas fora isso, ele tá certo, sim. Eu não fazia a menor ideia da existência desse jogo. Então, e ele comentou lá pra gente jogar uma hora tal de Sancto lá, porque ele tá jogando lá. Mano, eu nem sei que jogo que é esse. Eu sei que agora entrou no fim de semana, meio de semana, sei lá, gratuito desse jogo no Steam, mas eu nem conheci esse jogo. Não faço nem ideia que jogo que é. Também não faço ideia. É, estilo Tower Defense. E ele tá falando, né, da Valve, né, tem uma visão lá de com jogos indie e tal, com Counter-Strike, né. O Counter-Strike foi também aquele negócio, a sacada de ano. Na hora que ela viu o mod lá que tava fazendo sucesso, ela abraçou a ideia, né. Ela é trouxa, né? É, eu não dá pra chamar isso de indie, né? Mod é outra coisa, né? Tá muito mais perto do fangame do que outra coisa. Sim, mas de fato, a Valve não deu mole, né? Pegou, opa, vamos abraçar essa parada aqui e vamos botar isso pra frente. Tanto que dá certo, essa porra tá aí até hoje. Sempre é o top 10 mais vendido da semana lá da loja da Valve. Não, fora aquele negócio de loja de sticker e... Nossa, sei lá, porra, aqueles mercados lá que vende arma, que vende no faca. Vende arma, isso. Vende o caralho. Nossa, aquilo ali os caras... Tem gente que ali que vive daquilo, meu. Ganha não sei quanto. Uma vez eu vi até uma história lá do maluco que conseguiu até fazer dinheiro pra comprar uma Ferrari. Não sei se vocês lembram dessa história. Né? Eu fiquei besta com isso, meu. Ele falou juntando, arrumando, vendendo coisas do Counter Strike. Nossa, mãe do céu, eu tô juntando uns pontos pra ganhar uma mochila da Ferrari no posto. E tá difícil. O negócio é caro. Tipo, tem um rifle lá que eu não sei o valor de certo. Será 400 ou é 4 mil? Tipo, é o melhor sniper do jogo. Mas também é uma coisa arriscada demais você usar lá no jogo, né? Porque se você perder, foi o dinheiro embora. E aí, né? Corre esse risco ainda. Ah, é? Quando você perde... Caraca, é esculacho. Você pode roubar suas armas. Sabia não. E ainda fala assim, perdeu o Playboy? Literalmente, se acontecer. Isso não vai longe também. Aquele jogo lá, Team Fortress, não tem o mercado lá do chapéu? Os caras pagam R$100 no chapéu, eu já vi lá na loja. Mas é muita tiração de onda, né, cara? É, que bizarro, esse Gabe maldito, gordo, safado. Não, Valve, nessa parte eu falo, o cara é esperto pra caramba. O que os outros não vê, o cara vê o jeito de ganhar dinheiro. Então, né, e pra finalizar, né, nossa quantidade imensa de comentários dessa semana, tivemos lá o comentário nosso camarada Old Coffee. Parabéns por mais um cast maroto. Aí, perguntas. 1. Foi impressão minha ou não citar o Hotline Miami na minha inútil opinião? É melhor indie disparado. 2. Até agora não entendi porque o Cisne não gostou do Iron Bread. O que faltou no jogo, Cisne? Um DLC de farinha láctea? 3. Querido Romo, por que o seu áudio algumas vezes tem qualidade sonora de caráter duvidoso? Qual o modelo do seu headset? Ou seria a produção na edição do podcast tentando gerar discórdia com sua pessoa? E 4. Exatamente, é isso. Quando vocês jogarão um jogo que não seja LOL? Nada contra, mas se continuar assim, o nome do quadro deveria mudar para algo do tipo quanto tempo jogamos LOL nessa última semana. E aí, mais uma vez, o resumo foi sensacional. O resumo lá do Guilt, né? Mas então, eu tenho que dizer que eu sou a liberdade, mano. A gente esqueceu de falar de Hotline Miami. Não, mas a gente já falou de Hotline Miami em outros podcasts. É, mas nesse que era sobre, não adianta de nada. O Iron Bridge é verdade, o Cisne nem conhecia o bagulho desse lá. Não, eu não joguei, mas pelo que eu vi, eu detestei e eu acho que... Ah, cala a boca, vai. Eu acho que o jogo não tem nada pra ser um jogo. Fica quieto, dá pra mutar o microfone dele? Ó, e o terceiro? A gente vai revelar que foi mais uma vez o Romulo com as expertise dele ou não? Porque o áudio dele ficou ruim dessa vez. Vamos deixar quieto, né? Não importa o que esses caras digam, tá certo? É o Dissection que fica me trollando. Ele faz isso de propósito. Ele quer ser o host principal. Porque é uma invejosa. Quer rebaixar o Romulo, é isso aí. Eu quero passar ele sacaneia meu áudio porque ele tem inveja do meu carisma. Nossa. E da minha beleza. É isso. Agora baixou. Então, beleza. Por inveja. A verdadeira verdade de Romulo, né? Eles estão afim de saber a verdadeira verdade. Né? E o quarto ponto que ele comentou sobre mudar o que é pra LOL. Isso aí o Guilty responde. Eu acho uma ótima ideia a gente falar com essa porra, vamos falar só de LOL toda semana. Ninguém melhor que o Guilty pra falar isso. O LOLcast? Neo-LOL. Olha, não fala não dê nome, que depois alguém cria isso mesmo. O LOLcast. Neo-LOLcast. A gente já tá perdendo a chance de ser pioneiro. Esse Old Coffee deve ser um invejoso doteiro do caralho, assim, deve jogar Dota. Assim, doteiro. Por isso que tá de recalque. Além desses e-mails, eu tenho um comentário que ninguém me mandou isso. Um amigo meu me falou isso pessoalmente. Eu fui encontrar um amigo meu, aliás, é o cara que me roubou a minha Gamers Book de Final Fantasy VII. Ah, começa por aí. Se você estiver escutando esse podcast, tome cuidado, o Romulo está armando pra você. Não, então, eu encontrei ele aí, eu encontrei ele essa semana, fazia anos que eu não via. Aí ele tava falando do podcast, né? Falei, porra, cara, é estranho. Primeiro que eu não reconheço a tua voz. É esquisito. Pois é, mas o filho da puta vai encher meu saco com isso. E segundo, que porra, é esquisito. Parece que você participa contigo desse podcast? Um cara normal, um velho e o Bossa do Hermes e Renato. Quem é quem? É, pois é, essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta. Quem é quem? Melhor a gente nem falar. Melhor eu a gente acho deixar que o Bossa é o Dissection, velho. Eu tenho a forte impressão que é. Eu também acho que deve ser o Bossa, eu, mano. Mas eu tenho certeza que o velho não é o cisne. Não, eu acho que sei lá, eu nem sei. Mas agora eu fiquei na dúvida. O normal não seria o cisne mesmo. O Romulo não falou nada do vídeo Odó. Ele não quer falar. Acho que é porque ele só escutou um episódio que o cisne não falou besteira. Não, é que porra, ele conhece, caralho. Não, mas é que tá. Mas e aí? Mas falar que o cisne é o normal? Não, pois é, isso que eu fiquei bolado. Eu como assim, o cisne normal? Eu acho que ele não escutou o nosso podcast, então ele escutou outro, você passou o link errado. É, então. O cara normal, o cara do povão, o cara que fala isso aí mesmo, entendeu? Não tem o que dizer, fala carioca da gema e, pô, fazer o quê? E tu não falou nada, falou só que tua voz tá diferente. Ah, é, porque o áudio dele é ruim. É porque não pode falar na cara, né? Ele conhece, não pode falar, ele não vai falar que é a verdadeira verdade. Mas eu acho que a história não foi bem essa, é. Ele falou assim, bom, eu vi um cara com voz de gordo, depois falei... Não, ele falou, porra, é, tem você, tem um velho, um o cara normal e o Bossa. Quem é? Tu não perguntou quem é quem, velho? Quem é velho? Voz de velho aqui, porra, sei lá, mano. Voz sério de... que você não consegue imaginar de quem de nós três ele tá falando que tem voz de é, velho? É, eu já citei três. Os três já. Você não concorda que foi a minha, o que eu falei, Romulo? Sim, eu sou pelo Bossa, que eu entendi, era. O velho é o Guilty e o Cisne. Não, eu só não concordei com isso. O Cisne sei o certo. Exato, é uma, meu problema é esse. É uma piada das mais sem graças. Ou o cara me excluiu e falou que o Romulo que é o cara normal. Bom, se ele falou que o Romulo era ele, tá, sei lá. Não, pô. Não, era você. É isso que eu não entendo. Ou esse cara normal tá no mesmo nível dele, então esses caras não são. E esses caras não são normais. É, o cara roubava a revista. É, bom, deixa quieto. Ele é, era pois é, um mesmo? Ladrão de revista deve ser um bandido igual você. Sabe das tretagens. Mas foram esses nossos e-mails e comentários do episódio 14. Jogos indies. Então mandem mais comentários, galera. E onde é que o pessoal pode encontrar a gente? É, então, no Facebook, né, o Player Podcast, Twitter. _ Neoplayer _, através do site neoplayerpodcast.blogspot.com.br, através do YouTube, onde a gente bota nosso resposta sempre a nossa jogatina, Neoplayer Podcast, ou no fórum neofighters.info. E quais são os últimos vídeos que a gente postou lá? Teve o do LOLzinho, né? O vídeo do LOLzinho. O LOL, porque agora a gente vai trocar, vai começar a soltar nas sextas, né? Fica mais fácil. Ah, então toda sexta vai ter um vídeo novo? É, toda sexta. Então beleza, galera. E tem o grupo no Facebook também, que já tem 3 pessoas. Vocês terem ideia, o grupo tem menos pessoas do que o... Nem, os integrantes do podcast não estão todos no grupo. Tá bombando, hein? Nem, tá bombando, nem tá os bombando. Próprios integrantes conseguem. Pra vocês terem uma ideia, mas se quiser, dê um pulinho lá, galera. Cisne, hoje é sua vez pra pedir que o nosso camarada Guilty Gear resuma a história de um jogo naquele jeito carinhoso e simpático que ele sabe fazer de sempre. Então, Guilty, dá uma ideia, só uma ideia aí do que seria o Kirby de GBA. Você é uma criatura redonda, fofinha, que copia as ideias e habilidades dos outros, assim como a vida real. Guilty, qual vai ser a música pro encerramento hoje? One More Soul to the Call, de Silent Hill Homecoming. Então valeu, galera. Obrigadão, pessoal. Até o próximo episódio, hein? Aê! No living heart in the order of life. shot in the dark came a little too late. It's over. Pior que aqui é foda, aí no sábado e domingo, aí tipo, tem uma lanchonete, tipo, toca lá uns forró, aí o outro, o bar toca um funk, aí o outro, a outra lanchonete do outro lado toca não sei o que lá, e fica aquela guerra, assim, tipo, três sons, assim, tentando O Max. Não, mas aqui tem algo melhor ainda. Que é um video key. Ai, cara, isso aí é foda. É, isso sim é que é uma atração decente. E aqui tem campeonato aqui. Tem um barzinho, né? Chegando aqui no Mac, tem um campeonato de karaokê. Aqui na Liberdade. Até camisa. Na Liberdade aqui, que é a parte lá dos japoneses e tal, né? Os caras têm campeonato mesmo de karaokê, assim. Os caras fazem. Todo ano, assim, aí tem as inscrições. É uma competição lá, meu. O cara faz campeonato nacional, mano. Eu acho bacana, os caras gostam, mano. O maluco é foda. Você não gosta de jogar videogame? Os caras gostam de karaokê, ué, deixa ele. É, pra quê? Então, beleza, Cid. Qual o. Hoje é a sua vez de pedir para que o nosso amigo de Session faça um resumo de um jogo que você quer. Que? Ih, caralho. Esquece. Cisne, hoje é a sua vez de pedir que o nosso camarada Guilty Gear resuma a história de um jogo naquele jeito carinhoso e simpático que ele sabe fazer de sempre. Aquele jeitinho dele, né? Aquele jeitinho doce. Então, Guilty, dá uma ideia, só uma ideia aí do que seria o game Kirby da Nintendo. Pra qual? Qualquer um, pode falar qualquer não, um. Não, qualquer um. Caralho, o Cisne então, é foda, né? Ele estraga qualquer parada. É, cacete. Cara. Porra, tá bom. Kirby. E depois ele que é o normal da história, tá vendo? Incrível isso. Tá bom. Kirby de GBA. Eu não joguei nenhum Kirby. Então pra mim é diferente. Começando agora com nossos camaradas de sempre, Guilty Gear. É o ânimo em pessoa. Meu pai, cara. Deception. Peraí, peraí. Que isso, maluco? Já foi. Já foi. Vai ficar não, essa. Já daí. Foi. Vai ficar essa, vai. Não, Steam Controle vem em mim. Se essa bateria. Não. Já não, não. Põe o gruído. Sério, por favor. Põe esse gruído. Ficou muito bom. Não. É lá, porra. Ah, não. Vai gravar sozinho, então. Algum dia teve não teve esse aí. Não, Inception todos. Deus do céu. Por isso que até zoei quando o Rômulo morrer na gravação. Eu tô dizendo, um dia a nave vai parar lá em cima da casa dele e vai descer o raio ali. Aê! Estão me levando! É que pariu. Eu lembrei agora daquele do Toy Story. Não sei se vocês lembram dos bichinhos da máquina que o moleque vai pegar os bichinhos verdes. Aí os meninos estão levando, vão me salvar. Aí é o moleque que destrói todos os brinquedos. Assim. Lembra? Eu assisti acho que no final de semana Toy Story. Muito bom o vídeo. É, eu assisti com minha sobrinha uns dias atrás, o Toy Story 1. Marro no Roy daquele dinossauro. Pô, é uma Eu vou pegar essa cena do filme e botar o Aedo de sexo na hora que pega o bicho. Puta que, velho.